5 nos falou São Jorge, direita Salão 121 na décima nave. 219, grata, cara, pouco, outro. Kilo Romeo Oscar autorizado a pouso, pista no 7, vento no 70 graus, 10 nós. Pouso, pouso no 7, para Kilo Romeo Oscar. Tendo aqui o Romeo Oscar no salão 23, vai passar na frequência ali. Negativo, pastor 39, pastor 39, me escutem. Serviço de resposta encerrado no meio da posição coral, chama agora o controle de áudio na frequência 120.1, pastor 39. Qual será a decisão do sinal 8? 304, boa tarde, a senhora identificação, chegada Gomes de Ola, autorizado IPAP, descendo para o nível de voo 050. Hoje, IPAP, 3154, se precisa manter a high speed. Da 326, contato rodou estabelecido, 2 minutos para posição coral, voo com médio, após coral, para interceptar a chegada do mediona, descendo para o nível de voo 0, 1.10, descendo mantendo o nível 1.10. Ativo, mantendo 509, o número 3 na aproximação, após coral, voo com médio, descendo na 326. Identificação chega alemã, isso mantém o nível de voo 060. Boa, mano, 060, 2060. 3054, autorizado do ano. 3054. Dirigido para 2000, totalmente igual ao 3054. Afirmativo, sem instruções na posição. Sem instrução na chegada do médio, descendo 2000 para o Rio, chama 08. Atualizado o procedimento, chama estabilizado com 3154. Positivo, Duna 2000 com 1002 para 08, vai reportar estabilizado com 3154. Mando Duna 37. Thank you. São 3560, chama Torre em 18 do sinal 95. Obrigado, senhora. Mantendo o nível 100, Embraer 3.6, operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 005, terá como limite radial 280 Salvador. 3.560 na escuta da torre. Afirmativo, senhora. Muito boa tarde, tá? 3.560. 3.560, QNH 1.0 no 8, autorizado pouso, pista 1.0, lanterna 60 graus, 0.9. A senhora poderia confirmar que sua transmissão foi bloqueada por outro transmissor? Autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.60 graus, 0.99, pista 3.560. Afirmativo, 3.560, livre pouso, pista 10. Pista 3.560, informo que após o pouso irá taxiar sobre a pista. Confirme, vai taxiar sobre a pista, fazer o tec-tec? Afirma. Maravilha. Na minha 3, 1, 5 da tarde, com tempo de espera. Na minha 3, 2, 6, eu disse manter o nível 070. Isso para 3.23, ajuste na 08. 3.28, 2.23. Chama 3.26, sem instruções de altitude, isso para 4.03, ajuste na 08. 560, meu solo é 30, autorizado, backtrack, táxi via pista, vai liberar a esquerda na taxiway Delta. Backtrack pela pista, libera a esquerda na Delta, 3560. Encerramos a entrevista, o livre funcionamento já entrou no táxi. Pela linha 3, 15, autorizado a linha de manter o sono zero. Alô, 64, boa tarde, oceano de identificação, chegada com mais de uma. Isso mantém o nível de voo 090. Controle. Você consegue dar presente do Vitor 2309, confirma? Chegou a sua colaboração, deixa uma 3060 em redução para 230. Sono 097, oceano identificação, chegada golf, isso mantém o nível de voo 070, se possível, reduz velocidade para 230 nós, o número 5 na aproximação. Autorizado por colar, pistão 0, vento 1, 70 graus, 1-1 no nós. Livre a linha de cola 1-0, final 63, 1-5. Nós somos o 2-2-3-0 no estado. Qual a velocidade indicada? 240. Sentido 2 para 2109 e 2230. 2109, 2230. Negativo. Chamada 326, curva direita na proa 030, limite radial 300. Curva direita na proa 030, limite radial. Limite radial 300 Salvador. Então, 300 Salvador, limite 302. Gol 1964, retração para sequenciamento com a esquerda na proa 030, será como limite radial 270 Salvador. Venda 3, 15, decolar 235, chame agora o controle 120, decimal 80. 2080, graças a Deus. Afirmo, não há objetivo. 260, para como limite radial 310 com o avião. Salvador, 6315, muito bom dia. Chama 6326, resuma navegação, voo e Duna. A série de 2230, vista para 2910, está autorizado para 6 metros, chama estabilizada. 2 dias são autorizados, chama lá estabilizado, 2230. Chama 6326. Eu não matei a descida até 4000, eu vou dar instruções. Chama 315, contato no radar, decolagem, saída São João, amigo 360. Alguma 3165, chama alguma possível de expansão? 3165. Beleza, melhor ainda, agradecendo 3165. Chama 3165, chama a torre salvadora em 1198, destino 95. 1164, vista para 4000 pés, registro na 08. Guardando a autorização 3264. Bem, Vitor, prossiga. Turizado, táxi, Serra 90, Vitor, reporte para equipe. Voo 964, controle. Curva direita na proa 050, para como limite radial 270. Gol 964, se possível reduzir velocidade para 2 ou não zero mais, gol 964. Agora 097 para a formação, tráfego 11 horas, 05 milhas, rumo a 110 no momento, mantendo nível 050, André 110. Voo 964, curva direita na proa 060, autorizando que você está autorizado nessa proa. E 2230, torre 2895. 2895. Chamamento 326, desce para 2.3, está autorizado para 6 metros, chama estabilidade. 2.3, autorizado para 6 metros, 3.3. Salvador, boa tarde, passarela 2230, sinal da 10. Passarela 2230, que é legal no 08, continua a aproximação, guarda a autorização. Agora escolhi 2230. 3154, autorizado, pouso, já estou no 70 graus, no 0 mais. Pouso livre, só no 0, 3154. Chama 3226, indicado. Chama 0, 2, 0, 0. Reduz para 1, 9, 0, chama 3226. 1, 9, 0, reduzindo, 3226. Chefe, nenhum dos dois. Tá 3154 no solo aos 41, vai liberar agora via eco e manter a posição antes de ingressar na, na taxiway alfa. Gente, o 3154. O 3154, agiliza na taxiway Foxtrot, agilizão. Chamada 326, reduzir velocidade para aproximação. Reduzindo para mínima, 6327. Ok. 5-4, mantenha na eco. Passe o ponto, espera, por gentileza. Chama a Romeu Serra, vamos ver que eu mantenho a posição. Parado 2230, QNH 10118, autorizado pouso, pistola 0, vão pelo 50 graus, 10 nós. Livre pouso, meio 18, 10, 3 a. Sou 097 de controle. Impressão para sequenciamento, curva direita na prova 240, para como limite radial 300 Salvador. Está 3154? Passa 2230, após o curso, em condições de liberar na taxa em Delta. Faz o ponto, tá? Ação 2-3-0, autorizado, ponto de sono 0, não, pelo 5-0 graus, 0 mais. Aí, pô, 0-3-0, se não der, faz o backtrack. Sim, sim. Tempo. É, você vem ali, pra outra, né, faz o sinal. Espera, fazendo sinal pra gente, voltar via Factway Alpha. É, a senhora curtiu a informação pra nós? Salão 64, tráfego 2 horas, 1-2 milhas, aumento 1409 de Black Speed, foi solicitado pela turma a separação de 10 milhas. Você tem como reduzir para 1709 do presente, conselheiro? Ah, foi o segundo, está reduzindo, olha pra cá. Ativo. Estacionamento 326, torre 2895. 2895. Torre, passador, estacionamento 326. Estou levando 2, uma atenção, Eduardo. Falando em chão, no Zé Vitor, outro jogo do colar, pistola 7, não, pelo 70 graus, 0 mais mais. Passando 2230 no solo aos 44, libere agora na taxi em eco. Liberando na eco 2230. Siga o airbus da, tá, até a taxi em Foxtrot, o passando 2230. Esse é 6396, QNH 108, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização, 6396. Chama Recife em 128 do sinal 35. 2235, graças. 0 do sinal 80. 0087. Eu sou a Nazaré Vitor, contato radar na decolagem, saída Arborona, nível de voo 280. Sala 280. Pode prosseguir na descida ou 0 mais 7? 0 mais 7, 0 descida para 3, 0 mais 8. 7, informe de Cadu. Para 2, 1, 0. Como se ajuda o Zipara 1809? Grata. Então, recebeu 1809, 0107. 3, 2, 6, atualizado ponto, custando 0, autonomia 0 graus, 0, mais nós. Viva ponto, é 3 e meia. Informo que a taxa em alta está fechada entre as taxas Delta e Eco. Tá, sentou, não dá mais. São 3.93, autorizado de decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 1.09. Inicia 1.0, tá, 3.2, 3.03. 1.03, velocidade indicada. Para a mínima lenta, 1.03. Desça para 3, meu pai, e ajuste na 0.08. 0.37 para 3.000.08. Mais 5 minutos. Autorizado pouso, piscina 0, vento 1, 50 graus, 0, 9, 9. Autorizado pouso no 0, no 94. Com 3193, decolado ao 50, chame agora o controle 120, decimal 80. Boa tarde, 3193. Controle Salvador, 3193, ótima tarde. 3.93, contato radar na decolagem, saída São Bruno, nível 3.40, 3.000, Vireda. Olha, 3.000, Vireda, 3.1, 9.3, 3.1, 9.3. Bravo, que nem eu lembro o seu nome, sempre pronto, tá? Passarela 2-2-3, vamos lá, escuta? Prossiga na sua escuta. Táxi um pouco mais à frente, por gentileza. Seu Matheus. Oxalene é a 142, quanto será pra você? Oxalene é a 142, autorizada. Linha era uma vez, está na zero. Aí vai passar. Estou 03, vista para 2 no país, está 0 procedimento, ele é o 6, pista na zero, chama estabilizado. 03, vai taxiar e liberar na taxi e Golf. Entra na Golf, eu não Serra Romeu, Serra Romeu de Vitor, chamo o centro de Cifre, ano 28, decimal 8, caso negativo, ano 26, decimal 0. Alfa 28, Alfa 28, Alfa 28, Alfa 28, Alfa 28, Alfa 28, Alfa 28, Alfa 0, vento 140 graus, 0 9, 9. Iniciando o Alfa 28, Alfa 28. Diário 97, continua a aproximação, aguarde pista na zona livre. Para informação, trecho Ataxway Alpha. Entre o Ataxway Echo e Delta se encontra fechado. Vê se há possibilidade de configurar a aeronave para liberar a pista no Ataxway Delta. Contrei 154, informo uma aeronave agora a aproximadamente 7 milhas para a ponta, após a mesma será autorizada. Passarela 223, tudo mantém ponto de teste. Esse é o cliente, só informando que não compre o gradiente, vamos até 3 dias, o seu critério aqui. Sim. União no 42, decolado 154, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208 agora, se não é melhor, 142. Para 97, povo autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 08 mais. Hoje vou autorizar o 350. Será Puga 350, será em hora com 2. Autorizou a 93, jogo em Porto Seguro. autorizado a alinhar e manter. Estamos no zero. Alinhar 3-1. 3-1, 9-3, chama Recife, senhor 18 do sinal 3-5. 2-2-3-5, Recife, está também em 9-3, ótimo, atalho. Excelente, como é? 3154, agilizando, prossiga o táxi via pista, libere na Taxi Delta. Taxi prossiga via pista, libere na Delta. Passagem 2230, seguindo a rotação, prossiga o táxi via pista, libere na Delta, agilizando o nome de notícia. Passagem 2230, segue o táxi, libere na Delta, agilizando o nome de notícia. 1164, prossiga o táxi via Taxi Alfa, ingresso na Taxi Eco, aguardando novos notícias. O comandante da 64 prossegue na Alfa, ingressa Eco, comandante da 4. Ocean 6314, classification, flag of the board intersection, and an intersection of low 050, on the 91 arrival. Seguindo 54, próxima à esquerda, Taxi Delta, ingressando no Taxi Alfa, chama o solo Salvador 1, 2, 1, décimo 9. Décimo 9, 3, 2, 3, 0, próxima à esquerda, Taxi Delta, na Taxi Alfa, chama o solo Salvador 1, 2, 1, décimo 9. Siga na Delta, 2, 1, 9. 2, 3, 3, 0. Utilizado pistão no 0, vento 1.5, 0 graus, 0.8 nós. 3.11, emissão. Azul 2.7 no 4, mantém ponto de espera. Sala 2231, decolar 21800, chama o controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, obrigado. Solis, Salvador, boa tarde, eu posso ser 2231. Sala 142, chama o centro de si, senhora 20.85. Chama o Recife, senhora 2.6, decimal 8.5. Chama o Recife, chega menos com a 2. Acero de 2.2.3.1, contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 1.8.0, sem instruções. Então ativo, não compro o perfil, então liberado 1.8.0, 2.2.3.1. Sim, ativo. Passando o braço em Índia, autorizado o táxi até o ponto de espera da Romeu, aguarde para ingresso, estou no site. Ocean 6214. 2231. Possível. Quando possível, haveria condições de coordenar direto com a Barreira, já? Aguarde, em princípio, se puder manter o perfil e aguardando Barreiras. Agilizando o nome de um possível. Solo 364, controlado, que a pista reporte liberando na Delta. Autorizado a função para o nível 120 sem restrições. 120 220 sem restrições, azul 27 no passo, muito obrigado. Livre de decolagem, azul 4065. Bom, amém, 59, pronto. Autorizada a minha área e manter, como já em como mês 59. Autorizada minha área e manter, estão no site. 4065, decolador 09, chamo controle de soma, 1208, decimal 8, 1208, boa tarde, bom trabalho. Na minha 321, sente uma tempão de espera. Quero meu 5, contato radar na decolagem, saída São João, no visual 320, autorizado em Lida após 2000, boa tarde. Após 2000, direto Lida na São João, azul 4065, boa tarde. Manda a posição, aguarde. Está passando as instruções de velocidade e altitude na chegada do Gomes de Ona. Desça para 3, metade e ajuste 1.200 na 09. Romeu Alfa, X-Ray November, mantenha sinal de escuta do controle e ajuste na 08. Gente, você tem condições de manter a proa 360 para prosseguir na descida ou confirma? Gente, se você vai manter a proa 05, essa é a Romeu Alfa, X-Ray November, proa 05 para prosseguir na descida. Próxima está montando no de voo 170. Se decolar nos 5 mil de distância, irá continuar no descer, está na chegada mó, aí eu vou descer 5. Terminal Alfa, que estou envolvendo, que estou preparado para prosseguir na descida, o tráfego encontra-se 12 horas agora, 1 a 5 mil, está mantendo o nível no 70, ainda sem contato com o descontrole. Após você cruzar o nível do mesmo, você será autorizado para ser descontrole. Patrono 20, decimal 8, 1, 2. Alfa 08 no 659, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 1659, passando meu teste. Voo 1659, contato radar na decolagem, saída São Vono, nível de voo 390. Após 2 mil pés, está autorizado o medo. Vendo São Vono, para 390, faz 2 mil pés, pro direita. Chamando 314, o chão 6314. Call to the tower, running 10195. Azul 2795, oficina de identificação, chegada MAN, isso mantém o nível de voo 060. Pode ideal, 060? Ideal, isso mantém 060. Tá, 060, agora, voltada, oficial, vira o que tem de cidade, leva o outro. A torre alta, é 090, só trazendo descida para o nível 120. Nem o Alfa, nem o Charlie. Novo Zio, faz o Zio. Posso fazer o Zio? Salvador Azul 274, solicitando aí o final no 60. Chama no 60, nível 274. Solicitado no 60, Azul 274, obrigado. Na linha 321, decolador 14, chame controle Salvador no 20, décima 8, com 208, 6323. Salvador, puxa linha 621, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Chame 321, contato radar na decolagem, saída Arborona, nível 360. Autorizado de Jara Teixeira. 3231 para formação tráfego na área, 27 milhas. Rumo sudeste, mantendo nível de voo 170, alfa até 172. 3231, copiou? Negativo, confirme. Tráfego 1 hora, 24 milhas, rumo sudeste, mantendo nível de voo 170, alfa até 172. Isso, cruzando agora, não pode ser. Azul 2795, controle? 2795, tráfego 12 horas, 23 milhas. Rumo noroeste, mantendo, correção, cruzando o nível 140, subindo para o nível 180, acabando 72. Azul 2795, vetoração para prosseguir na descida, com a esquerda na proa 125. Esquerda 125, Azul 2795. Vista para fora. Vista do Brasil Oeste para prosseguir. Aí, claro, foi o Fé Econômico que chamou essa convite para a próxima. Confirma. Foi engano do Fé Econômico. É isso? Pois é, no meu site, eu tenho que estar da minha área. Oi, Salvador, boa tarde. Sono 2564, pronto. Bolo 25.000, boa tarde, mantém o ponto de espera. Ponto de espera. Phone around at 17, make 180 degrees, taxi via runway 10, and report leaving the runway via taxi Delta. 180 on the runway, and we repeat via the runway, so we'll be via Delta. Dizendo Cero Santana, Alfa X-Ray November. Bola 620, deixa para 2 motores, está autorizado o procedimento, chama estabilizado. Certo, aproximar 2.000 pés, autorizado o procedimento, tomará estabilizado o voo no 620. Chalé 321, autorizado Alessa. Direto Alessa, 321. Aí 2705, vem a mão. A mão que vai livrar o pouco que você vai dar pra agora. Sim, chão 2705. Patrão de Salvador, muito boa tarde, Papatago Bravo aqui, Lange, decolou, transfere. Lula 259, controle. Sete, alfa, que foi na banda. Última, 659, controle. Lula 659, controle. Em princípio, estou mantendo o vídeo voo no 60 e os 20 milhas é uma autorização por uma prova recente. Controle, bravo que linda. Adotando o Bravo Cilindro, contato no retorno da colagem, saída moda. Prova de extensão para 4 mil pés, Bravo Cilindro. Autorizado 4 mil pés, saída moda, Bravo Cilindro. Aí 1-4-0-5, controle. Mantenha a capital, o ato para a colagem. Sinal 35. 18-35-4-0-5, boa tarde. Bravo. Lula 59, prossiga. Isso, mantenha. Aguarde. Só botando o Bravo Cilindro. Prossiga, controle, Bravo Cilindro.